Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar sobre Pluto. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo, o melhor designer de nariz de todos os tempos. Hoje eu tô aqui com o Everton. São 500 seus cada um. Hoje eu tô aqui com o Anderson. E o assassino dessa história, na verdade, era um corno, porque vai gostar de chifre assim lá longe. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Muito bem, começando o Nerd Patriarca de volta para mais um episódio sobre mangá. Dessa vez vamos falar, para começar, vamos voltar lá em 2016, antes da gente começar tudo. Porque esse autor sempre teve um mangá na lista, desde a primeira lista que a gente fez de ideias para esse podcast, que era Monster, né? E vamos falar de Naoki Urasawa, vamos falar de Pluto, mas Monster era um mangá que a gente sempre teve no início. Eu acho que da primeira lista de ideias que a gente teve nesse podcast tinha Monster, e a gente ainda não gravou sobre Monster, mas vai rolar. A gente vai falar sobre Pluto, uma obra de Naoki Urasawa, que é um dos mangakás mais famosos da atualidade, talvez um dos que tenha mais respeito internacional, mesmo que não tenha obras de sucessos astronômicos, digo, de dinheiros, muitos dinheiros, mas em termos de crítica, de premiação e de conhecimento, ele é muito bem visto, principalmente para quem gosta de história e quadrinhos em geral, não necessariamente só de mangá. Isso que eu acho que é o que faz o Naoki Urasawa ser maior e um dos principais mangakás do Japão. A gente vai falar aqui de Pluto, que é um mangá que foi publicado de setembro de 2003 a abril de 2009. Ele teve 8 volumes, e o principal é uma adaptação de uma história de um dos mestres, talvez o grande pai dos mangás, que é o Osamu Tezuka. Essa história de Pluto é uma adaptação, Naoki Urasawa já disse, e não só ele, né? Talvez todos os mangakás dizem isso, né? Que Osamu Tezuka é a principal influência pra eles e talvez o criador de como a gente consome mangá e anime hoje em dia. E essa história é uma adaptação de uma história original do Osamu Tezuka pela mente do Naoki Urasawa, que talvez seja um dos maiores mangakás da atualidade. Mangá de 2003, lembrando que quando saiu Pluto, ele já era um mangaká grande, ele já tinha lançado Monster de Twenty Story Boys, que são duas das suas principais obras também. O arco que ele adapta nesse mangá, do clássico Astro Boy, né, é um arco chamado Maior Robô da Terra. Ele foi lançado de 64 a 65 na revista Shonen Magazine, o mangá, esse arco original do Astro Boy, lançado pelo Osamu Tezuka. E o Naoki Urasawa pegou essa história, a ideia não foi nem dele, não partiu dele, ele recebeu o convite para adaptar esse arco pro mangá, e obviamente ele aceitou, por ser um dos grandes mestres, um dos caras que influenciou ele, e transformou isso numa maneira que ele gosta de escrever histórias, num thriller policial, mesmo porque a história original é bem diferente, né? É meio difícil encontrar, eu procurei pra dar uma olhada, assim, na história de fato, eu não consegui achar. Eu não sei se alguém conseguiu. Eu assisti mais ou menos assim, os capítulos da adaptação que fizeram em 1982, eu acho, que é do anime, né? E são dois capítulos só, e, cara, é uma história bem mais no contextualizado na época lá, bem mais simples, né? Porque realmente mas todos os elementos principais estão lá. Tem um cara do um sultão que cria o Pluto, que ele faz o Pluto pra derrotar os maiores robôs da Terra, é o mesmo princípio da história, né? Tem algumas modificações, claro, né? Porque é muito mais simples, os capítulos, pelo menos, que eu assisti, são muito mais simples, né? Mas o cerne da questão tá lá, né? A abordagem é diferente também, porque o Astro Boy sempre foi um desenho mais vinculado pro lado da aventura, da ação, e aqui a gente tem basicamente um romance policial, né? Quase no ar, no caso. Isso que é uma adaptação, de fato, né? Porque as histórias do Naoki Urasawa são bem diferentes, né, do que é contado. São mangás seinen, né, que a gente classifica, né, essas classificações adaptações malucas, mas mangás adultos, né? Com histórias mais complexas, personagens mais bem desenvolvidos. E é bem diferente do que acontecia no, nos mangás ali, que eram shonen mesmo, né? Que eram pra criançada, pros jovens, que são histórias de aventura, basicamente, né? Então, a adaptação bem com a cara do Naoki Urasawa. Obviamente, a gente tem toda uma supervisão da equipe, da família, né? Do Osamu Tezuka, que todo o material dele é bem supervisionado. Acho que funciona mais ou menos que nem a família do Tolkien para as coisas que vão adaptar do Senhor dos Anéis, né? É, e por que que saiu o Hobbit? Como que saiu o Hobbit, então? Porque tem uma coisa chamada dinheiro, né? Acho que isso aí deve ter uma bela influenciada. É, então, eu acho que os caras estavam olhando o bolso e falou assim, tá bom. E o Christopher, filho do Tolkien, tava pra perder o controle do spoiler do pai. Ah, acho que ele quis aproveitar a última mamata, né? É, exatamente. Como o Super Sam sempre dizia, the time is money. Oh yeah. É, porque a série que tá pra sair já não tem mais supervisão dele, né? Bem, isso é bom, né? Porque agora os caras podem ter mais liberdade. Mas aqui a gente tem o Makoto Tezuka, que é o filho do Osamu Tezuka, é um dos supervisores da produção do mangá. E o mangá, ele é assinado, né? Você vê em todas as capas de todos os volumes, como Naoki Urasawa e Osamu Tezuka, porque realmente é a mesma história, né? Só contada de outra forma. Tem mais um cara que é o Takashi Nagasaki também, ele é titulado como coautor também, né? Sim, exatamente, ele é um coautor, sendo que roteiro Naoki Urasawa é o cara que aquele mangaka que faz desenha e escreve história. O mangá, antes da gente entrar na história, contar seus personagens, ele é um mangá muito premiado, obviamente. Isso aí, pra quem conhece o Naoki Urasawa, sabe que isso acontece. Ele, com suas obras em geral, tem muitos prêmios, tanto no Japão quanto fora. O Pluto é uma das principais obras que ganharam prêmios fora do Japão. Ganhou 2 prêmios na França, em festivais de quadrinhos. Em festivais de quadrinhos muito grandes. Foi indicado ao Eisner lá, né? O Will Eisner. Não foi só. É, esse é um dos mangás dele que foi indicado, né? Ele nunca ganhou o Eisner, mas ele ganhou aquele Pulitzer, que é pra cultura em geral, né? Ele ganhou por Monster, né? Não foi nem por Pluto. Mas Pluto ele ganhou o 9º prêmio anual cultural do Osamu Tezuka. Ganhou o prêmio de artes e mídias do Japão. Ganhou um Seiyun Award, que é uma premiação grande de quadrinhos ali no Oriente. E ganhou em 2011 na França esse Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême. Nossa, meu francês não tá muito bom, mas eu acho que é alguma coisa assim. Que é um festival internacional, no caso, né? Mas bem, vamos entrar na história e conversar um pouquinho sobre tanto o mangá, né? Quanto as características do Naoki Urasawa. Porque hoje em dia a gente conversa muito, sempre quando você tá procurando mangás, ou então melhores mangás e tal, Naoki Urasawa acaba aparecendo na lista. Lembrando que o Naoki Urasawa talvez venha pro Brasil Ziu esse ano, né? O Everton me informou esses dias aí. É, eu tinha visto que ele vai ter um evento, sei lá, em outubro ainda. E estavam anunciando que ele ia. É tipo uma exposição com ele, né? Mas anunciaram que ele ia vir, mas vamos ver, né? Se vier, eu vou estar lá pra ele assinar os volumes dos mangás, cara. Uma exposição aqui em São Paulo, né? Só pra colocar onde é o local, né? Pra quem não é de São Paulo, a exposição vai ser em São Paulo. Que vai ser sobre a obra do Naoki Urasawa como um todo. E talvez ele venha, né? Quando teve essa exposição em outros locais no mundo, ele foi, né? Vamos ver se ele vai chegar aqui no Brasil. Eu acho que sim. É, só pra registrar, vai ser na Japan House. 29 de outubro a 5 de janeiro. Agora, muito bem. Agora a data em que ele vai estar aqui ainda não foi divulgada. Não, acho que vai ser divulgado em cima da hora. Isto é, se ele vier, né? Estamos no aguardo. Mas agora vamos conversar sobre Pluto. Eu tô impressionado, primeiro, que ninguém fez nenhuma piada de que Pluto não é o cachorro do Pateta. Eu tava esperando quem ia falar primeiro, mas até agora vocês foram bem. Talvez porque fosse você o primeiro a falar. Não, eu tava esperando vocês, mas... Vocês tava todo mundo esperando você fazer, então a gente tá quieto aqui. O host, né? Vai, puxa. É, deixa ele brilhar um pouquinho, né, cara? Caramba, mas a piada é muito ruim, por isso que não devia ser feito por mim. Eu sou o melhor piadista do podcast. Mentira, vamos pro mangá que tá muito ruim. É que depois que você lê o mangá, você esquece do Pluto da Disney. Exatamente, né, cara? É uma obra tão grandiosa que você não consegue nem linkar uma coisa a outra. Muito bem, em termos gerais, o que vocês acharam de Pluto, do mangá Pluto, seus 8 volumes e toda a sua história contada? Ah, cara, no geral, a obra é impecável, a história é incrível, ela tem um ritmo crescente absurdo, não tem o que questionar, não tem nenhum momento em que ela cai, em que fica lenta, ou que você perde um certo ritmo. É, a arte, meu, o desenho, o traço, o detalhismo, sabe, o carinho em algumas imagens, sabe, a forma como são mostradas, sabe, sabe? É genial também. E o enredo, sabe? Essa questão de robôs, humanos, sentimentos, é mostrado de uma forma inacreditável, cara. Como eles conseguem passar sensações humanas com robôs, e robôs com sentimento por robô, e humanos com sentimentos por robôs, e toda aquela ação, cara, é impecável. Esse mangá realmente me impressionou muito. Eu gosto bastante da história no geral, principalmente do desenvolvimento dos personagens, de todos eles, desde o nosso protagonista, o investigador, até os demais robôs que aparecem durante a série. A função desenvolvida também pelos criadores e pelo próprio Pluto, por toda a história que ele tem. O meu único porém, toda a história, é que em alguns momentos, em alguns pequenos momentos, parece que ele tá contando a mesma história duas vezes. E isso é mais perceptível pra mim no segundo volume especial. O segundo volume, ele se você colocar do lado a lado, ele é muito parecido com o primeiro. Aí a partir dali anda, mas a forma como é contada, as coisas que acontecem, e principalmente o final, parece que é muito uma réplica do primeiro. O primeiro volume termina apresentando um personagem, e o segundo volume termina igualzinho apresentando um outro personagem que é relacionado ao primeiro. Mas fora isso, não tem nada do que reclamar em torno da história, nem da arte do mangá. Cara, a arte do Naoki Urasawa é muito boa, não tem o que discutir, porque ele trata de uma maneira muito mais realista do que outros mangás, né? Ele faz um traço, tanto que o Ivaldo falou, é o melhor design de nariz, né? Porque ele realmente ele dá uma personalidade pras pessoas, né, no mangá. Você bate o olho e você fala, é tal personagem, sabe? Eu acho um realismo que ele traz muito legal. E a história em si é muito boa também. Toda essa questão não é nenhuma novidade, o que ele traz com relação a relação de robô e humano. Essas histórias já foram contadas, mas mesmo assim, da maneira que ele traz o mistério, como ele trabalha o mistério durante a história, ainda é muito bem feito, sabe? É isso que você falou, é total. É impressionante como ele consegue passar em algumas artes, em alguns quadros, mesmo que não tenha texto, ele consegue passar o sentimento num robô só com a imagem. Meu, você consegue notar pelo traço dele o sentimento que uma máquina tá tendo. Cara, isso é impressionante, é muito foda como ele consegue trabalhar com a arte. Não, só porque ele trabalha realmente o mangá inteiro com essa proximidade, né, do robô com o humano, né, de você não saber diferenciar isso. Em vários momentos, os próprios humanos não sabem diferenciar e comentam isso, né, durante a história. Essa parte da arte é importante porque, assim, já teve muito mangá que eu larguei porque eu achava a arte muito confusa, sabe, muito suja. Aqui a arte dele, ela é específica justamente nesse ponto aqui. O que mais importa é a história, então a arte dele, ela vai direto, precisa passar a expressão pelo personagem, ele foca nisso. É uma arte que eu digo assim, mais limpa, ela é linear do começo ao fim, sabe? Então isso agrega muito ao mangá. Tem muito mangá que a gente vê uma arte que começa muito boa e por N motivos depois ela termina com arte horrível. Vou dar um exemplo do Yu Hakusho, por exemplo. Os volumes finais do Yu Hakusho são horrivelmente feios, então aí acaba tirando um pouco dessa ideia, mas isso não acontece aqui. A arte, ela é impecável do começo ao fim. Ele é muito bom, tanto na arte de personagens quanto na arte de cenários também. Um cenário é uma coisa muito importante aqui na obra, né? Mesmo porque é futurista e tudo mais, e puta, é impressionante como ele trabalha a arte em cenários e os personagens que ele mantém o nível em todos os mangás dele. Eu acho que talvez essa arte mais limpa e um tanto diferente do mangá que a gente tá acostumado sejam também fatores que levam ele a ter mais sucesso internacional, talvez ser mais reconhecido. Eu acho que as histórias dele e a arte dele são mais fáceis de você consumir, sendo que você não consome mangá em geral. Vai muito do tipo da história também. Você vê mesmo nas partes onde você tem as maiores cenas de ação, quando você tem algumas batalhas de flashback e outras de alguns personagens, mesmo elas são bem fluídas, você consegue perceber o que o personagem está fazendo. Em muitos mangás, quando começa uma cena de batalha, você só vê borrão, você não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Você acaba entendendo depois na versão animada. E muitas vezes eu paro de ler o mangá, prefiro continuar no anime, justamente porque fica meio confuso de entender. Aqui não acontece isso, ainda bem. Lendo sobre o autor, lendo sobre Pluto, eu acho que vale a pena a gente discutir alguns critérios, alguns fatores que eles colocam como características do Urasawa. Vamos colocar aqui pra Pluto. Eles dizem que o Urasawa, primeiro, é um mestre em cliffhanger, que é você deixar uma ponta pra continuar a história depois. Isso é fato. Todos os mangás que você lê dele, você quer consumir rapidamente. principalmente, mas dizem que ele não é muito bom em terminar histórias. Vocês enxergam isso em Pluto? Que ele começa bem e no final ele vai mal? Ele não consegue terminar a história? Olha, eu não terminei de ler as outras obras dele, tanto que eu tô aí consumindo Monster. Já faz um bom tempo, por sinal, mas enfim, eu tô consumindo Monster. Mas, cara, pra mim, do início ao fim, Pluto se fechou muito bem. Não me deixou com aquela sensação de pontas soltas ou de não era o que eu esperava. Na verdade, me surpreendeu, porque, ao meu ver, a forma que ele conduz o roteiro, ela é muito crescente. Ela começa com um perigo X, que evolui para uma coisa Y e termina numa coisa muito maior. Só que, ao mesmo tempo, ele não perde aquela característica da obra, da ideia inicial que ele trouxe, dessa coisa como o Anderson mencionou de investigação policial. Mesmo sendo um final que a gente vai mencionar mais pra frente, mais assim apocalíptico, mais tenso do que o que a gente começa a ver na história, ele acompanha muito bem, ele leva muito bem, ele carrega muito bem aquilo. Então, sinceramente, pra mim fechou muito bem. Eu já vi crítica falando assim que o Naoki Urasawa não consegue desenvolver quando o mangá é muito longo, sabe? Ele se perde. Eu, pessoalmente, não vejo nada disso. Sempre, pra mim, todos os mangás deles tem uma história bem fechada, encerra muito bem, e o Pluto não é exceção, cara. Pra mim, ele constrói muito bem a história e fecha de uma maneira muito boa. Tanto porque ele também já tinha meio que um guia, né? Teoricamente, também. Ele já tinha uma história por onde se moldar, apesar da história ser completamente diferente, mas ele já sabia mais ou menos como devia terminar, né? Até por ele ter uma base, né? Ele tem uma história pronta pra trabalhar em. Essa é uma crítica que a gente vê muito mais nas outras obras dele, onde ele é o responsável pela criação e desenvolvimento da história. Aqui, como ele já tem todo o universo pronto, ele só precisa modelar do jeito que ele quer, esse tipo de queda na qualidade da história quase não existe. Ela se tem alguma coisa ou outra, como eu falei ali, aproximadamente no segundo volume, que eu achei um pouco maçante pra ler, porque parecia pra mim uma cópia do primeiro. Mas de resto, ele sabe trabalhar porque já tem toda uma base pronta pra ele. Eu acho bem isso também. Eu acho que como um fator que faz com que o Pluto não caia nesse problema é ser curto, né? 8 volumes, é uma história rápida, que ele já sabia bem onde ia começar, onde ia terminar, ele só precisava colocar do jeito dele. E eu acho que essa crítica vale um pouco pra outros mangás dele que são longos, como Monster e o Century Boys. Algumas vezes isso acontece, mas eu acho que não é nada tão impactante ou que marque o autor como um cara que não sabe construir final. Enfim, eu acho que isso é mais crítica, mais hater do que realmente um fato. Mas é algo que falam bastante, né? Por isso que eu quis encaixar aqui pra ver se isso acontece em Pluto, mas que eu também não sinto. Eu acho que a obra é bem coesa no seu ritmo, né? O ritmo é bem intenso. Tem hora que até aumenta o ritmo, diminui. Ele sabe muito bem fazer isso, né? Com cena de ação. Talvez seja um mangá dele que tenha mais ação, mesmo porque ele é derivado de um mangá de robôs, de aventura, que tinha algum tipo de ação, de entretenimento maior, né? Pros jovens. Esse talvez seja um mangá dele que eu li que tem mais ação. Em algum lugar aí eles falam que a característica da Naoki Urasawa é apresentar os personagens ou desenvolver os personagens, porque pra mim ele é mestre nisso, cara. Não, mas isso é justamente outro ponto positivo nele, que é que ele é um mestre em desenvolver personagens. Mesmo que o personagem é uma coisa que talvez seja crítica e elogio ao mesmo tempo, até personagem que não é tão importante na história desenvolve muito bem, cara. Ele perde tempo pra contar a história do cara, mesmo que depois ele descarte o cara. Isso muito mais nos mangás grandes dele, no Pluto não acontece tanto. Mesmo que ele descarte rápido o personagem, ele perde o tempo pra contar a história. E esses arcos, eles são muito importantes, né? E no Pluto acontece bastante, porque ele faz esses mini arcos de personagens pra apresentar cada um deles. Destroy them, Bruton, and you'll be the strongest robot in the world! Bem, vamos entrar na história então. Acho que vale a pena dar uma sinopse rápida pra quem não conhece a história, ou espero que conheça já, né? Que esteja escutando o podcast até aqui e já conheça a história, mas eu vou dar uma sinopse rápida, vou ler uma sinopse, pra gente começar a discutir os personagens, as diferenças, pra quem conhece um pouco do clássico, né? Porque eu acabei lendo um pouco do clássico, mas é mais a base, coisas básicas, né? É um mundo futurista, né? Um mundo onde os humanos e robôs coexistem, e a história começa com o assassinato de um poderoso robô, que é o Monte Blank, um robô pacífico. E também o assassinato de um protetor, um ativista dos direitos dos robôs, também assassinado no começo da história. E esses dois casos acabam indo para o Gadget, que é um detetive da Europol, né, que é um detetive europeu, um robô detetive investigador, para resolver esses casos, assassinatos, e tentar entender o que está acontecendo e qual que é a relação dos dois. Não, outra sinopse também é falar assim: robô corno, muito Pluto, sai matando todo mundo em atos de vingança. Exatamente, a relação das duas mortes é os chifres, para começar, né? Todo todas, né? É, exato, de todas. É que quando a gente começa, a gente entende, a gente vê essa relação, né? A primeira que eles percebem. Mas acho que a primeira grande diferença que a gente tem que colocar aqui é o protagonista da história. No original do Osamu Tezuka, o protagonista é o Astro Boy, é o Atom. E no, na versão do Naoki Urasawa, na versão em Pluto, o principal protagonista é o Gazit, que é esse investigador que também tem na história original, mas dessa vez ele que é o personagem que vai contar a história, vai investigar o caso, a gente vai conhecer todas as nuances da história por ele, né? E eu acho que vale a pena a gente começar a falar do mangá a partir desse personagem, do Gazit. Vocês gostam dele? Vocês acham que o desenvolvimento dele é legal? Puta, cara, eu gostei muito, acompanhei o desenvolver da história dele. Fiquei com aquela porra daquela incógnita na cabeça, que merda de memória é essa que ele lembra do cara cobrando 500 cruzeiros dele toda hora, meu, que merda é essa? E, meu, puta, quando eu fiquei sabendo da parte da história dele que foi só explicada no final, me apeguei mais ainda ao personagem e me impressionou muito, principalmente o fato dele ser um robô, que eu nunca tinha lido a obra, então nem tinha me tocado disso. E, meu, puta, a atuação dele em si nessa obra é muito boa, cara. Ele é muito bem escrito, muito bem entregue na obra, cara. Eu gostei bastante do personagem. Eu também, eu acho também, Valdo, que é um dos meus personagens preferidos do mangá. Eu acho que a construção dele, mesmo como protagonista, eu acho que a construção de personagem vai ser chovendo molhado, a gente falar. Todos os personagens são bem construídos, até os que aparecem pouco. Mas, assim, dos principais que realmente precisam ser explicados, o Gazit, ele é muito, muito fácil você se apegar com ele, mesmo que ele seja o personagem, o robô, um dos robôs. Ele é um dos principais robôs da obra. A gente tem esses 7 robôs mais poderosos que são os alvos, né, do monstro, do robô assassino que cerca a obra e que começa matando o Mont Blanc, que a gente comentou na sinopse. Mas dos principais robôs, talvez ele seja o mais robô, né? Porque ele é mais sério, mais contido. E mesmo que ele tenha, durante a história, as coisas da memória, de sentimentos humanos, ele é o que passa mais características de um robô. Eu não sei se vocês enxergaram isso também. Ah, mais ou menos, né? Ele, na verdade, ele é o que... A maneira de se portar, dele se comunicar assim, pode ser. Mas ele era o mais facilmente confundido com um humano, sabe? Eu me confundi muito até aquele... se bem que rapidinho, né? Ele fazia ele mesmo, em algumas situações, ele se forçava a agir como humano. Tipo, tomar café, fazer alguma coisa pra se comportar como um humano, né? E ele tem algumas situações que... Por exemplo, durante o mangá inteiro, ele tem as lembranças, essas lembranças que o Ivaldo falou. Ele sonha, ele tem pesadelos também, que é uma coisa que não ocorre nos outros robôs, né? Você percebe que ele é muito, muito avançado, sabe? É, isso é explicado no começo, quanto os robôs eles vão sendo criados a repetirem comportamentos humanos pra aprenderem com eles, por exemplo, tomar chá, fazer refeições, etc. O Gazit, ele tá um nível além, cara. Ele passa a ter essa questão de emoção genuína, né? Que depois a gente vê e aparece em outros personagens, mas essa coisa dele ter pesadelos, dele ter sonhos, isso é muito... dá pra fazer um paralelo com o Rick Deckard do Blade Runner. Depois a gente descobre que é um robô, mas é aquela. Ele tá um passo além da própria categoria. Tanto que a estrutura corporal dele é diferente. Em algumas partes do mangá, ele passa por algumas coisas que outros robôs são conhecidos que não aguentaram. Ele sai ileso, no máximo, ali pra fazer algum reparo, alguma coisa assim de leve. Ele tem toda background diferente dos demais. E é o robô que vai, de fato, investigar tudo que tá acontecendo na história, né? O caminho principal da história, todo é conduzido pela investigação dele. E muito bem conduzido, tudo que acontece com ele, ele é um personagem muito, muito interessante e muito bem construído, de fato. Mas esses 7 robôs mais poderosos que eu comentei, o Gazit é um deles, talvez seja o mais poderoso. Eu não sei se eles deixam isso claro, mas se ele não for o mais poderoso, ele é um dos mais poderosos. Pelo menos no início do mangá, né? Depois a gente tem uma mudança, mas pelo início do mangá ele é um dos mais poderosos, né? Porque ele tem também aquele Zerônio, né? Aquela... Uma liga de metal, né? Que eles chamam. Que é uma liga metálica e ele é constituído 100% dela. Então é uma liga que sofre menos problemas de dano, né? Por isso que ele é mais resistente que os demais. É, em termos de poder, acaba sendo um dos mais fortes e também por toda a sua construção, ser mais perto dos humanos do que qualquer outro. Pelo menos ali no começo da história, né? Mas com o decorrer da história vão aparecendo os outros robôs, porque eles vão sendo alvos desse assassino, né? Que tá indo atrás dos robôs mais poderosos. Eu acho que o segundo que aparece, que é o protagonista do Osamu Tezuka no clássico, é o Atom, que é uma adaptação diferente, porém muito, muito foda, né, do clássico Astro Boy. E é outro robô que é muito difícil de diferenciar, né, dos humanos. Exatamente. É impressionante como tem toda uma atenção especial para poder demonstrar atitudes mais humanas nesse personagem, cara. O detalhismo em todos os momentos que ele aparece é muito foda. foda. E você não tem como se apegar. Além do protagonista principal do início do mangá, ele é um dos personagens que você mais se apega fácil, porque ele é muito próximo. E realmente é um robô impressionante, porque ele tem muito do sentimento humano, da reação humana. É muito foda o Atom, como ele é apresentado nessa obra. Sem contar que ele também é poderoso pra caralho. E muito mais depois, né? Por tudo que acontece na obra, né? Eu acho que uma coisa também interessante é que ao mesmo tempo que os robôs vão aparecendo, também vão aparecer seus criadores, né? E todo o vínculo de criação do robô com o seu criador é muito interessante. E talvez um dos principais personagens da obra é o Dr. Tema, que é o criador do Atom, que também vai aparecer um pouco mais pra frente na obra. Mas é um personagem muito interessante também, fazendo a ligação, né, do Atom com ele. E eu acho que isso é uma coisa muito importante e interessante que faz o mangá ser tão bom. São a relação desses personagens e você entender o arco de todos. Praticamente todos, eu acho que todos têm a sua história contada de alguma forma na série, principalmente os robôs principais, ligando com seus criadores e o porquê deles serem como são, ou então suas habilidades, ou então a vida que eles levaram. E o Pluto consegue 8 volumes, são 8 volumes grandinhos até, são 65 capítulos, se eu não me engano, então é bastante coisa. E o Naoki Urasawa, como ator, ele consegue escrever muito bem o arco de todos esses personagens, todos esses robôs. O do Atom, eu acho um arco muito interessante, talvez é o meu segundo personagem preferido, tirando o principal, né, o Gazit, eu gosto bastante dele. Mas o Atom, ele tem a história muito bem contada, mesmo porque ele vai ter uma importância muito grande pro final da série, né? Exatamente. O Monty Blank é o primeiro robô que é outro robô dos poderosos, mas ele morre lá no começo. Ele é o seu robô que menos tem a sua história contada, né? Ele só aparece, enfim, depois aparece em flashbacks, mas ele não tem de fato a história contada, né? Pelo menos eu não lembro. Não tem, né? Não, mas uma coisa, quer dizer, tem alguns lances mostrando ele na guerra, né? O que aconteceu, o que eles fizeram, né? Mas ele também mostra só meio que a repercussão da morte dele, como ele era amado. Sim. Lá pelo pessoal. Isso que eu ia mencionar. Uma coisa que me impressionou muito no mangá, já de início, foi essa questão da relação emocional entre humanos e robôs. Cara, eu fiquei impressionado quando, tipo, meu, o mundo inteiro chora pela morte dele. Pô, a gente vai fazer um não sei o que lá pra homenagear ele. Eu falei, caramba, meu, pessoas realmente estão chorando pela morte do robô, de uma máquina. E já começou a trazer muito dessa atmosfera de... É muito próximo, não tem tanta diferença assim. Humanos e máquinas praticamente estão coexistindo mesmo. E isso aí foi carregado ao longo da obra 100%, mas já com o Monty Blank aí já trouxe muito dessa ideia e, pô, já gostei pra caralho dessa relação. Não só humanos por robôs, mas robôs por robôs também. Por humano também, robôs por robôs. Robôs por robôs eu acho que é o mais surpreendente, assim, porque principalmente a relação do Gizit com a Helene lá, com a esposa dele. Ah, sim. Quando ele visita lá no começo do mangá, tem um caso lá que quando matam o primeiro cientista, que é um cara que é de uma sociedade lá, protetor dos robôs e tal, e nisso eles pegam um cara que tava meio que fugindo da região lá, e ele acaba matando um policial robô, né? E o Gazit vai informar a esposa dele que também é um robô, né? Que tinha sido morto, né? Esse policial. E tipo, você vê a reação, mesmo sendo um robô, ela falando assim, ah, puta, mano, eu sabia que isso ia acontecer. Você percebe que ela tá triste e ele fala, ele se oferece pra apagar a memória dela, fala, não, pô, a memória dele é a única coisa que restou pra mim, né? Tal. Então essa relação eu acho muito interessante na história, né? Essa parte que você mencionou realmente é muito tocante até, cara, é muito foda. E você vê como mescla bem o roteiro e a arte dele, porque nas imagens você consegue notar em algumas ela como um robô, uma máquina mesmo, que vamos dizer assim, entre aspas, não deveria ter sentimentos. Em outros quadros você vê que realmente tem um toque de emoção nos olhos ou no movimento do pescoço, do rosto, enfim. É muito foda a forma que ele mescla isso. E essa parte que o Everton mencionou também é muito tocante, que ela até menciona, ela, nossa, eu já cuidei de uma criança e, pô, tinha um menininho, o menininho perdeu um cachorro e ele chorava e chorava, eu não consegui consolar ele, ah, agora eu sinto o que ele sente. Então você vê esses pontos no roteiro, cara, é incrível ele conseguir trazer essa emoção no que ele tá escrevendo mesmo, e você consegue sentir muito essa relação de sentimento nas máquinas. Outra parte que eu achei muito interessante também é quando o próprio Atom pega o chip do Gazit lá e fala, não, me empresta o chip que eu quero ver o que você tem aí e tal, e vai no banheiro chorar. Cara, aquilo ali é... caralho, é muito foda aquilo ali. E você fica com aquela pulga atrás da orelha, tipo, meu, o que que ele viu? O que aconteceu? Por que que ele tá chorando? Pô, mas ele não era um robô. É muito foda como ele apresenta essas partes aí de sentimento. E isso leva ao mote principal da história, né? Que é quando o cientista vilão, ele resolve criar os robôs, e esses robôs começam a se questionar o que que fazem eles diferentes dos humanos, porque tem aquelas coisas das leis da robótica, que do Asimov, que são adaptadas aqui dentro da série, e é um diálogo que acontece mais ou menos ali no meio, entre um robô enviado pelo vilão e o professor Shinamazu, se não me engano, o Shinamizu, desculpa. E aquela questão assim, é, nós somos robôs, mas por que, que a gente não pode agir como humano? A gente já tem atitudes diárias de se alimentar, sentir coisas e todo aquele questionamento de humanos matam pessoas e robôs não podem matar pessoas e por que a gente também não pode? É um motivo meio torpe parar pra pensar assim, mas a questão da ideia é o quão restritos são esses seres. Por mais que eles tenham todo um desenvolvimento psicológico, emocional, eles estão brigando por alguma coisa maior, que é justamente poder serem livres de fato. Eles podem fazer tudo, menos serem livres de fato. Coisa que os humanos são, querendo ou não, né? Pro bem ou pro mal. É um personagem importante pra história, tanto do Gesset como de todos, toda a história no geral, é o Brawl. É Brawl 1589. Acho que é 1589. 1589. Isso, cara. Que é o Hannibal Lecter do Gesset, né, cara? É, exatamente. Que é o único robô que foi constatado que matou realmente uma pessoa de propósito e que é preso lá, é mantido afastado, muito separado dos outros robôs, das outras pessoas, porque é uma coisa antinatural do que desrespeitou uma lei que pra eles é muito significativa, né? É legal como... Que é a lei número 1. Isso, exatamente. É legal como ele brinca com a ideia do perfeito, imperfeito, errar é perfeito. Ele mescla com essa ideia que tem momentos em que eles estão lá conversando e falam, pô, por que esse robô matou e tal? Ah, não sei lá. Aí eles param pra falar, pô, na época em que ele foi criado, ele era tipo a inteligência artificial mais avançada que tinha e matou um humano. Por que ele era tão perfeito? Pô, ele cometeu um erro humano. Então, assim, eles mesclam muito essa ideia de o que é ser perfeito? Pô, perfeito é errar, tal. Então é muito legal como eles apresentam essas coisas. Parece um paradoxo, né? Mas isso é muito foda. Isso é muito bem abordado quando mais pra frente surge em cena o Dr. Tema, o criador do Atom. Não, exatamente. Com certeza. E ele fala justamente isso, que o maior perigo é você criar uma inteligência artificial perfeita, porque ela vai errar. Esse é o propósito humano. Se o objetivo a ser alcançado é a perfeição humana, cara, significa que vão vir erros com ela, vão vir coisas que vão sair do controle dos criadores, isso eles não queriam. E além disso, ele ainda traz todo aquele contexto contrário também, que mostra muito da criação do Atom, que tinha a ver com o filho que ele perdeu. E, cara, genial a parte que eles estão conversando, que tipo, e aí, você tá gostando de comer isso? Não, tô gostando. Você tá gostando de comer aquilo? Ah, tô gostando. Pô, meu filho não gostava de comer isso. Tipo, você é uma máquina perfeita, mas você não é perfeito, você é diferente do meu filho, você não é meu filho. Então você vê muito dessa brincadeira também. É tão perfeito que não chega a ser perfeito, porque ele não é realista. Ele não tem a questão de errar, de desobedecer, de bagunçar, que aí já aconteceu com o Brown, tá? E, meu, é muito foda como eles conseguem jogar essa ideia. Pequenos diálogos, pequenos acontecimentos ou ações dos personagens que são robôs, que você percebe que eles são robôs de fato e não são humanos, né? Mesmo que eles aproximem emoções em muitos atos também dos humanos, algumas coisinhas que eles colocam ali, que o Kurosawa coloca ali, que faz com que você diferencie de fato eles dos humanos, né? Isso é muito interessante, esse diálogo mesmo é muito foda. Só pra contextualizar, falar do Brawl 1589, não tem o flashback dele na série, no mangá, mas seria muito legal ter, né? Puta, mesmo que ele seja um personagem que aparece há pouco, ele é essencial na história pra você entender muitas coisas, somente em questão de sentimentos dos robôs, vamos dizer assim, mas se tivesse o flashback dele, ia ser muito legal. Ou tivesse um capítulo a mais só pra contar a história dele, pô, eu ia gostar bastante. Porque é um personagem que você fica com a pulga atrás da orelha querendo descobrir o que aconteceu, ou então saber como foi a história dele, o que levou ele a fazer aquilo. É, parte da história é contada nos flashbacks de outros personagens. Sim. Mas não o todo. É tipo, aconteceu tal coisa, mas eles não dissecam isso, né? Não mostram exatamente como que foi passo a passo. Não é uma crítica, assim, né? Tipo, precisava. A história é completa e a gente entende aquele personagem como simplesmente um guia ali, que, né, você não precisa saber de fato o que aconteceu com aquilo. Você precisa saber dessa informação, né? Não, eu entendo o que você quer. Aquela coisa assim, da gente querer mais desse universo. É, exatamente. Mesmo porque a história é curta, né, vamos dizer assim, e talvez não coubesse, né, de fato, ia ficar muito maior. Mas enfim, a gente fica com essa curiosidade. Eu pelo menos fiquei com essa curiosidade de saber de fato o que aconteceu ali. Mas muito mais disso que você comentou, né, de expandir o universo, querer saber mais de uma obra que a gente tá gostando, né. Destroy them, Bruton, and you'll be the strongest robot in the world! voltando aos nossos robôs também, logo no começo da série a gente tem mais um robô. Ah, eu acho que é importante a gente comentar que tem um acontecimento. Esses 7 robôs, eles são importantes porque tem um acontecimento que une todos, né? Além do assassino estar atrás dele, que é a 39ª Guerra da Ásia Central. É esse o nome, né? 39ª Guerra da Ásia Central? Isso. Que é uma guerra que aconteceu, né? Com os Estados Unidos da Trácia declarou guerra ao Império Persa. Império Persa, muito bem. Tava tentando lembrar o nome do adversário. Eu gosto muito dessa parte porque ela é uma cagada na cara dos Estados Unidos, porque o motivo da guerra é justamente esse. O presidente dos Estados Unidos da Trácia acusando o Império Persa de possuir robôs de destruição em massa, só que as organizações que fizeram vistoria no local não acharam nada. Foi exatamente o que aconteceu na invasão do Iraque. Tem armas de destruição em massa, que não sei o que, anos depois comprovou-se que não tinha nada e foi só invenção dos Estados Unidos para atrás do petróleo, né, cara? Até o Imperador Persa é a cara do Saddam Hussein, cara. Isso, é. O Darius 14, se não me engano. Isso. Mas o que eu acho legal é essa contextualização que ele dá. Ele pega um evento, porque assim, no original é um sultão que faz o Pluto. Sim. Então ele pega essa ideia de Oriente Médio e joga pra uma coisa moderna, histórica, que aconteceu e tipo, modela na história dele, né, cara? Eu acho que esse é um ponto da adaptação que eu acho muito bom, muito bem feito, sabe? É aquela sacada, né, de você ver que o cara é diferenciado em termos de contar história, né? Porque além de contextualizar uma história que é antiga e tá adaptando de muitos anos atrás, trazendo pra um público diferente que não conhece a história, às vezes não teve contato com a história do Astro Boy clássica, muda ela, muda seus personagens e ainda coloca fatos que estão acontecendo, né, que conversam com o que estava acontecendo na atualidade de alguma forma, né? O mangá de 2003, 2005, eu acho que é mais ou menos quando aconteceu a guerra de fato, né? É, a invasão ainda dura bastante tempo, mas a invasão começou em 2003. É, bem ali mesmo. Já que você mencionou rapidinho a história, só fazendo um adendo, não sei se a gente vai mencionar, mas eu já queria deixar esse ponto aqui. Não sei se vocês sentiram isso, mas ao meu ver, esse mangá, essa obra em si, é uma obra, assim, não é de difícil compreensão, mas é uma obra que você tem que focar e ler, assim, muito atentamente e se preparar pra absorver tudo que ela tem ali. Porque, por mais que tenha o que o Anderson mencionou, do segundo mangá, tá, o primeiro mangá ter semelhanças, no final também trazer algumas coisas semelhantes ao início, ele é uma obra que ele não é muito autoexplicativo, ele não fica trazendo coisas que você vê no primeiro ou no segundo mangá, falando de novo, mencionando coisas antigas, ele é muito direto. Você tem que ler, entender e seguir. Eu mesmo cheguei em alguns pontos de eu estar lendo, assim, aí bater um sono, pular uma página assim, começar a ler a outra, e tipo, do nada parece que eu tava em outro planeta, porque uma página que eu perdi já tinha alguma coisa que, meu Deus do céu, eu tenho que ler de novo pra poder entender, porque ele é bem, bem complexo. Não é ruim a leitura, mas ele é bem complexo e você tem que ter um bom foco pra poder entender direitinho. Ele não perde tempo sendo didático demais. Exato, exatamente. Então, isso mesmo. Ele vai direto no que precisa. E quando eu me referi à questão de repetição, não é nem repetição da própria história em si, mas a repetição dos acontecimentos. Então, sim, mudam-se, mudaram-se alguns personagens, mas a estrutura narrativa nos dois primeiros volumes ela é muito semelhante. Depois certo. Ela anda. Mesmo porque, em questão, tem muitas coisas explicadas só por imagens, né? O Urasawa faz isso muito bem. E a característica do mangá dele é essa. Cada capítulo ele deixa um gancho muito grande pro outro capítulo. E ele consegue fazer isso muito bem. Tanto aqui em Pluto, quanto em todas as obras dele. E isso é uma das grandes características dele. Agora, voltando aos nossos robôs, acho que outro robô que aparece no começo, ele tem um arquinho, né? Todos os robôs têm um arquinho, assim, uns capítulos pra explicar a sua origem e tal, o que eles estão fazendo no momento. E um dos outros robôs que aparece no primeiro volume é o North número 2. O North número 2. North MK número 2. Ou North 2. Ou North 2, assim, cada um leu de uma forma. Esse é um dos robôs que eu mais gosto dentro da história. E ele tem um arquinho, assim, dentro da história. Ele pega, acho que, 3 capítulos, são 3 partes só pra contar a história dele. Assim, 3 capítulos são bastante páginas do mangá. Metade do volume é só pra contar a história dele. Eu acho um arco muito bom, cara, porque ele traz muita essência da história mesmo do mangá inteiro. Dessa relação dos humanos com o robô, traz a relação do veterano da guerra, assim, traz a questão do robô querer agir como um humano e ter uma expressão humana, sabe? É uma parte muito foda pra mim, realmente. É, só pra pegar esse gancho do Everton, isso é uma coisa muito forte do Urasawa. Quem conhece, lê os outros mangás dele, sabe que ele é muito bom nisso. Parece que ele cria um novo mangá dentro do próprio mangá. ele cria arcos com personagens que ele tá apresentando, com umas histórias fechadas, que se você tirar do mangá, faz sentido, e se você colocar no mangá, faz mais sentido ainda, porque tem todo o todo do mangá por fora, né? Mas ele faz isso em todas as obras dele, cria esses arquinhos, explica a origem dos personagens, suas relações, dos personagens que ele tá apresentando ali, pra depois colocar ele no todo da história. Ele faz isso muito bem em todos os mangás dele. É, o legal é que encaixa muito o que vocês mencionaram anteriormente, tipo, traz um personagem que dentre os 7 robôs, né, os mais poderosos do mundo, ele, vamos dizer assim, é a arma de guerra absoluta. Em questão de combate, ele é o mais poderoso. Em questão de armamento em si, ele de fato é uma máquina de combate, e ele é um robô que quer renunciar totalmente a isso, ao que ele vivenciou, e ele quer aprender a tocar piano. Tipo, meu, olha essa quebra, velho, é muito foda isso. Isso parte muito também da questão dos 7 poderosos, né, porque dentro desses 7, ele é o único que não foi criado para se parecer com todos. Sim. Os outros tem essa característica, mesmo que o Mont Blanc, por exemplo, que é o primeiro a falecer, ele tem um visual diferente, mas o propósito dele era justamente esse, era proteger a vida, né? E o Northu não, o problema dele era justamente, o mote dele era combater outros robôs, né? E isso gera um problema pra ele, porque ele queria ser como os outros um pouco, assim, essa coisa de ser mais próximos dos humanos, mas ao contrário, ele foi criado com uma natureza oposta àquela que ele planeja pra ele. Então isso gera um conflito na personalidade dele, e depois com o empregador que fala, não lembro o termo, mas isso gera um conflito entre ele e a pessoa de quem ele vai tomar conta, muito interessante. Toda a história dele é interessante, né? O personagem lá, o senhor, que é um compositor de cinema ultra famoso, e toda a história, como eu disse, né, que o Urasawa se preocupa em criar uma história, ou então um flashback de personagens que talvez não tenha importância na trama. Por exemplo, ele conta todo o flashback, o passado desse personagem, desse senhorzinho, que mais pra frente não tem relação direta nenhuma com a história, de fato, com também os principais, tem relação com o Northu, e é importante você saber aquilo pra saber como o Northu tava se comportando naquele momento, né? E isso que eu acho que é encantador também no mangá dele. É muito bom, né? Você colocar um robô que era programado pra combate e que tá buscando uma forma de paz interna, colocando ele pra cuidar de um idoso que é movido basicamente por vingança. É verdade, isso, é genial. Isso gera um embate de ideias muito bom. E o Northu é um personagem que aparece, ele tem o seu ar contado, ele é um dos principais robôs, mas também ele aparece muito rápido, ele também acaba morrendo no começo do mangá já, né? É uma outra vítima do assassino maior da trama, e é bem rápida a história dele. Eles colocam ali pra mostrar que ele é um dos principais robôs, mas ele acaba saindo rápido da trama. Mesmo assim, é uma das coisas que fica mais, né? E isso é engraçado, porque a gente tá comentando aqui como a gente gostou desse arco, mesmo não sendo um personagem tão grande e tão importante pra obra como um todo. Porque posteriormente, outros dois robôs, acho que a gente pode colocar os dois juntos, porque eles são diferentes, mas assim, eles... O propósito é o mesmo, né? O propósito é igual, eles têm a mesma profissão, são o Brando e o Hércules, que são dois robôs ali que eles estão naquele mundo meio... Qual o nome daquele filme do Hugh Jackman? Gigante de Aço. Eles estão mais ou menos no Gigante de Aço. Que a ideia, eu acho que o filme copiou daí, na cara toda, né? Eu gosto desse filme, cara. Pode me xingar, eu gosto desse filme. É legalzinho, é legal. Eu assisti no cinema esse filme, mas enfim. Deixa pro podcast aí do Gigante do Aço, não é hoje. E tem esses dois robôs, né? O Brando e o Hércules, que são robôs que eles têm essas batalhas, né? São grandes robôs vencedores, essas lutas livres de robô, vamos dizer assim, e são dois dos principais robôs também do mundo, dos mais fortes e que lutaram na guerra junto com todos os outros que a gente comentou aqui. O Brando, se eu não me engano, ele tem um cartel de 399 vitórias, né, cara? É. 399 lutas, 399 vitórias. E tem todo o mundo construído. Eu acho que também uma coisa foda desse mangá é a construção de mundo. A cada capítulo ele vem introduzindo coisinhas que você consegue colocar como o que tá acontecendo naquele mundo, ou seja uma tecnologia, seja uma forma, sei lá, a forma que o Gezit quer viajar, é uma forma que aquele mundo conhece como normal naquela época, que eles se comunicam, ou então essa batalha que é um esporte mundial, né, a gente vê como os dois personagens são grandes no mundo, então são coisas de robô, né? Que vão construindo um mundo como todo, que deixa tudo muito melhor, né? É, uma coisa que a gente acabou não falando no geral, a princípio é um mangá, é uma coisa japonesa, a história se passa em várias partes do globo, né? Você teve esse conflito na Ásia, aí você pega, por exemplo, Gezit, ele é um robô alemão, o Mont Blanc era suíço, o Northu era escocês, sabe? Britânico, aquela coisa toda, aí agora a gente vai entrar no Brando e no Hércules. Essa rivalidade dos personagens, ela tem muito a ver também com a origem deles, né? Porque um é turco e outro é grego, e E no mundo real, são duas nações que vivem em pé de guerra, né, cara? Uma quer ferrar a outra. Então, essa coisa da história não ficar fechada somente no Japão é bem impactante. É bem característica do mangaka também. Todos os outros mangás deles funcionam bem desse jeito. Monster, 23 Boys, o Billy Bat também. São mangás que ele gosta de fazer isso. Talvez ele já tenha esse pensamento também de trazer para um público maior que não seja só o japonês. Ele coloca todas as tradicionalidades ou o Japão sempre na sua trama, mas ele consegue levar isso pro globo todo. Mas são dois personagens legais, né? O Brando é bem mais familiar, né? Mostra a família dele. O Hércules é mais solitário. São personagens que têm a mesma função ali de batalha, têm a mesma profissão, mas são totalmente diferentes, né? Mas o Brando, ele é bem mais construído. Tem a questão da família dele. Pô, ele é um robô e tem 5 filhos humanos. É casado com a esposa dele, é um robô também, se eu não me engano. É um robô, pelo amor de Deus, é um robô. Sim. Né? E só as crianças que são humanas. Contato que eles queriam formar a família, mas por serem robôs, eles não poderiam gerar. Então eles resolveram adotar as crianças. É legal a quebra, né? Que primeiro, logo de início, eu pensei que o Brando era aquele Digimon grandão. Eu nem sabia que o Brando pilotava aquele monstro grandão. Aí depois você vê ele com aquela aparência humana e tal. Pô, legal. Aí você vai ver, pô, o cara queria 5 crianças humanas. É muito foda. E ele é um personagem que tem uma construção um pouco maior do que o Hércules. O Hércules é mais um combatente que tá ali, é forte, é um cara mais honrado. Mas o Brando tem toda a questão da família dele. Ele sente também a morte dos... É bem que ele tem uma construção maior do que a do Hércules. Eu acho que acho que é a mesma coisa, porque a questão é que o Hércules, ele tem muito mais aquela noção de que ele sabe o que ele é, sabe pra que ele foi criado e vai permanecer desse jeito, sabe? Sim. Tanto que mostra muito do flashback dele na guerra, né? Não, é que eu digo assim, o Brando, ele tem mais uma... Ele apresenta ter mais um lado humano do que o Hércules, sim, entendeu? Sim, isso sim, isso sim, sem dúvida tanto nenhuma. Tanto que tem a questão dos filhos. Tanto que a relação dele com a mulher dele brigando é muito humana, meu, os caras um xingando o outro lá, é muito bem feita essa parte. O bate-papo quando ele troca a ideia lá com o Gizit no final, e o Gizit vai embora, tá ligado? Se despede, assim, meio que sentindo que vai acontecer alguma coisa, sabe? É uma cena muito legal, assim. Eu acho que uma grande parte desse apelo emocional do personagem é justamente uma fala que ele diz pro Gizit numa das conversas. Ele, às vezes, é preciso um pouco de sorte, e o Gizit responde que robô não precisa de sorte. Ele falou, não, mas um pouco de sorte cai bem, ou seja, é aquela visão de tentar ser o mais próximo possível do humano, é alguém que tem uma noção, tá querendo algo mais. Essa questão do Hércules, eu vejo que o desenvolvimento dele vai por uma linha diferente. E é mostrado que os personagens, eles se respeitam mutuamente. Mas a gente vê mais essa questão do Hércules. Ele tem alguns questionamentos também no papel dele, mas ele sabe que ele tá mais preparado pra agir do que, por exemplo, estaria o Brando no primeiro momento. Sim. A parte do Hércules é muito mais vista quando entra o Epson na história. E aí, a personalidade do Hércules começa a aparecer mais. Eles são aqueles rivais que não vivem um sem o outro, né? Sempre tem aquela rivalidade, são os dois principais robôs, todo mundo esperando que eles vão lutar, né, no esporte deles lá. E, na verdade, eles são companheiros de guerra, né, e rivais ali no mundo, mas um quer que o outro sempre tenha um melhor, né? São os dois melhores ali no que eles fazem. E o outro robô é o Epson, que o Anderson acabou de citar. É o outro robô dos maiores do mundo, né? E a característica principal dele é que ele não foi pra guerra, né? Eu acho que, assim, o que diferencia dos outros é que ele não foi pra guerra. Foi um robô super forte que se recusou a lutar. É que ele tem o sistema de fótons, né? Então, ele tem a energia de fótons, né? Mas ele é pacifista igual o Mont Blanc, por exemplo. Só que o Mont Blanc foi pra ajudar nos esforços de guerra. Ele resolveu simplesmente não ir. Então, isso é uma coisa que pega um pouco no personagem. O Hércules tem esse ressentimento com ele, porque o Hércules sabe que os dois foram criados pra mesma coisa, mas o Epson simplesmente resolveu que ele não queria fazer parte daquilo tudo. E é um personagem também que é interessante a história dele. A história dele vai ser contada mais pro final, principalmente pro final, que a gente vai ver que, mesmo ele não indo pra batalha, a gente vê que ele é super poderoso. Se ele tivesse ido pra batalha, talvez seja um pouquinho pior do que aconteceu, né? Os robôs teriam sofrido muito mais, os robôs do Império da Pérsia, né, que lutaram por eles, porque ele é muito forte, né? Essa energia fóton é muito forte. E ele tem toda a característica que lembra um pouco o Brando, né? Na parte de adoção, ele cuida de um orfanato, ele tenta se aproximar muito mais dos humanos, tem um amor e um carinho pelos humanos. Essa é uma quebra que eu achei legal. Por mais que ele não foi lutar na guerra, ele teve seu papel, né? E ele assumiu um orfanato com as crianças que sobreviveram lá, que estão órfãs. Cara, eu achei uma atitude muito foda. Que vem muito da personalidade dele, de pacifista, mas é muito legal. E o apego das crianças com ele, é muito bem feito toda essa parte dele, assim. Eu gostei de ver essa, esse outro lado do personagem. Só pra gente não deixar passar, personagens, tem outra robô que não é uma dessas principais, dos principais, né, dos sete que são os alvos da guerra, mas que é uma das dos robôs mais desenvolvidos do mundo, que é a Uran, que também é uma personagem clássica, é uma personagem da história do Osamu Tezuka, que é a irmã do Atom, e ela tá aqui no mangá também representada como a irmã do Atom, e tem a sua importância na história, interação com alguns personagens, e ela é uma robô super desenvolvida também, né? É muito foda a sacada dela. Ela é um robô, só que a habilidade dela é sentir os sentimentos humanos, tipo tristeza. Ela consegue sentir tristeza de uma pessoa independente da distância. É muito foda essa sacada da habilidade dela. Ela é sensitiva, né? E é uma característica que você nunca vai imaginar pra um robô, né? Não, e toda a parte dela é engraçada, né? Ela tá numa rua, ai meu Deus, tem alguém sentindo, tem alguém sofrendo ali, aí corre pro lugar, ajuda. Nossa, tem mais alguém sofrendo não sei aonde. E sai caçando. Ela tem aquela infantilidade, aquele lado criança, sabe? E curiosidade. E é muito bem feita a personagem também. Gostei bastante dela. Destroy them, Grutan, and you'll be the strongest robot in the world! Bem, mas a gente falou desses principais robôs, mas falou só dos que estão sendo os alvos, né? A gente não falou de quem está indo atrás deles, né? Dos vilões da história. Do pessoal que tem todo o maquinário que desenvolve a história pelo lado negativo, né? De ir atrás, de assassinar esses robôs. E a gente tem alguns personagens que são os principais antagonistas, vamos dizer assim, da história, que vão aparecendo e mudando, né? De acordo com a trama. Eu acho que a gente pode começar do robô principal, do robô também, que é do clássico do Osamu Tezuka, que é o Pluto, que dá nome à obra, que é o... Não, ele é um instrumento principal do vilão da história, dos vilões da história, né? É um dos instrumentos, né? É a máquina de guerra que tá sendo usada pra assassinar esses robôs. E que máquina de guerra, viu, cara? Um sentimento que o mangá me trouxe, que eu gostei muito, foi o de não mostrar o vilão inicialmente. Você vê a presença dele, você vê que ele tá chegando, você vê que tá tendo um combate, mas não necessariamente você vê o vilão. Mas quando ele aparece no final, caralho, realmente, sei lá, a aparência dele, o físico dele, a imponência que ele traz, entendeu? Ele tem um porte que realmente traz a ideia de ódio, de guerra, de matança, sei lá. Ele é um robô muito bem feito. Eu gostei muito do design do personagem e como ele foi apresentado. Só me lembrou muito aquela pegada de Jaws, que você vê as coisas acontecendo, mas não necessariamente vê o vilão, só vê mais pro final, cara. Eu achei muito foda como ele foi apresentado. E a história dele eu achei bem legal. É, porque a maior parte da luta dele é sempre aparece um tornado. Sim. E sempre aparece um quadro que são dois olhos, que aí você não sabe, são olhos humanos ou é um olho do bicho, tá ligado? Isso é muito legal, tipo, só depois de revelar todo um background que tem na história dele, que é realmente o ser que está destruindo é mais uma máquina de guerra do que propriamente um ser pensante, né, cara? É muito, muito interessante essa ideia, né? Porque a gente vai entendendo que, na verdade, ele é controlado, né? E tem outras pessoas por trás. E porque a gente tem dois grandes blocos, vamos dizer assim, que a gente tem aquela inteligência artificial, né? Que conduz toda... Desde o começo lá da origem da 39ª Guerra da Ásia Central, que é uma inteligência artificial que controla o presidente americano... Presidente americano... presidente dos Estados Unidos da Trácia, que não é Estados Unidos de verdade, é só... É outro país fictício. Sim. E tem... Ó, tem não tem nenhum paralelo com a realidade. Não, imagina. Eu falei... Mas... porque errei. Mas, e também tem o professor Abula, né? Que é um outro. Que na história ele entra como o cara que criou as máquinas de guerra, os robôs, no Império Persa, né? Depois a gente vai entendendo que ele, na verdade, é o cara que está por trás do comando do Pluto, né? É, o melhor é o nome dele em japonês, né, cara? Professor Abacadabra. Criativo, não? Tem outro personagem que. Ele no começo ele funciona como antagonista, no começo, assim, boa parte, mas depois ele vai funcionar mais como, sei lá, um personagem pra trazer lembranças do passado, ou então caracterizar os sentimentos do Gezit, que é aquele personagem que eu esqueci o nome. Puta. O Adolf Haas. Exatamente, muito bem, ainda bem que você está aqui. Adolf Haas, que é o cara da... que é uma coisa muito legal também, em paralelo com a realidade, que é a... A KR. Exato, que é o Fuscan dos robôs. Caraca, né, na história. Igualzinho. Não, mas é muito bom que em uma das falas aparece, a KR é... a antiga KKK. Fala, caralho, velho, olha isso. Que é um personagem que tem um passado diretamente afetado pelo Gazit. Ele, no começo da história, ele acredita que o Gazit é o responsável por ter assassinado seu irmão. E ele é um personagem que quer matar. E ele começa com um plano junto com a KR. KR é o nome do lugar? É KR, né? Isso. Que pra incriminar o Gazit, ferrar com eles, porque eles são contra os robôs. Mas enfim, aí tem toda uma trama dele que é interessante também, boa parte. Apesar de ser um personagem que eu não gosto muito. Mas ele é importante justamente pra desvendar alguns mistérios em relação ao protagonista. Exatamente, ele é importante pra isso. Principalmente aquela questão dos 500 Zeus por um corpo, sabe? Ele é quem vai trazer essa parte. Então quando ele traz a informação e o Adolf fala pra ele, você matou meu irmão, é aí que o nosso personagem ele faz a ligação do que tá acontecendo com o sonho dele com a lacuna que ele tem do passado. E aí ele vai atrás do Brawl pra descobrir o que tava acontecendo. Então eu acho ele extremamente importante nessa parte, tá? Mas eu a única coisa que pega um pouco, eu acho, desse personagem é eu acho ele muito mundo mole, sabe? Pra caralho, isso ele é muito. Eu acho que é por isso que me irrita. É, meio pau mandado, porque ele que deu a ideia pro grupo, lá no final o grupo ainda deu um jeito de incriminar ele, sabe? Então, mas de resto ele funciona. O cara é um bosta legítimo, né? É, ele só não é pior porque o irmão dele é um merda. Você pode ver que os caras do grupo do cara falam, olha, cara, ó, seu irmão, você é um merda, mas seu irmão, cara, seu irmão foi um filho da puta, seu irmão foi um lixo, é bom a gente não tá associado com seu irmão. Você vê, ninguém quer se associar com o irmão do cara. Nossa, ele mesmo fala assim que, apesar do irmão dele, ele tá cumprindo o papel de irmão, né? Ele sabe que o irmão dele não valia nada. E eu ficava o mangá inteiro, caralho, que porra que o irmão dele fez de tão grave, velho? O que ele era? Porque ninguém gosta dele, ninguém, de fato, ninguém. O legal é que essa parte ela envolve muito mais a questão do passado do Gazit do que o próprio pano de fundo dessa parte do Pluto e tal. O que envolve muito é porque o Gazit tá fazendo ao mesmo tempo que tem essa parte que vai trazer as lembranças do Gazit, ele vai tendo alguns estalos assim pra própria investigação com relação às mortes do Pluto, né? Então a investigação que o Gazit faz é o que faz o link entre essas duas partes, né? Exatamente, é um link muito interessante porque a gente conhece, eu acho que o principal fator é mostrar que o... porque eles vão jogando peças, por exemplo, tem uma peça logo no começo que é o cientista, que é o cara que criou o Gazit, que ele começa a desconfiar, o Gazit tá tendo os pesadelos e tal, e quer entender melhor o que é isso, tem muito a ver com as visões que ele tá tendo, e vai perguntar pro cara lá, um chefão, o que aconteceu e tal, porque ele imagina que alguma coisa foi apagada da memória do Gazit, e o cara fala, você só tem que fazer seu trabalho, mais ou menos isso, e esse personagem é muito importante pro Gazit ir recuperando essas memórias, né, e lembrar de situações e de sentimentos que ele teve, que se aproximam muito do Brawl 1589. Isso é muito interessante, cara. É, porque coloca ele na mesma posição do Brawl, né? Que é o único robô até então que tinha matado um ser humano deliberadamente. E é muito legal que o nosso personagem se descobre com um sentimento novo que ele não tinha, que era o ódio. E isso é importante pra ele desenvolver uma relação mais pra frente com o Atom. Exatamente, cara. Você falou do Gazit, eu já começo a lembrar na hora de momentos, né? Porque, assim, esse mangá é como o mangá Pluto, ele como eu falei, tem muitas reviravoltas, ou então cenas que você quer descobrir o que vai acontecer no próximo capítulo. O Gazit tem umas muito interessantes, e sendo o protagonista a gente espera que ele vá chegar até o final, né? Então, né, essa parte, cara, e foi a parte que eu fiquei mais chocado no mangá, cara. Cara, a morte dele é a mais impactante, velho, porque a gente vem acompanhando o personagem desde a primeira página. Cara, mas sempre quando apareceu aquele molequinho veneno, eu sabia que tinha alguma coisa errada com ele. Eu sabia que em algum momento ele ia fazer alguma coisa, porque não é possível ser tão bonzinho assim. É muito ele interage muito com os robozinhos, né, tal. E, cara, daquela cena final, porque durante a investigação, o Gazit, ele vai até a Pérsia lá, né, e pra conversar com a Bula, né, que é o ministro da ciência lá, que é o cara por trás de toda a questão, né. E lá ele encontra um robozinho vendedor de flores, né, um robozinho todo ferrado, né, porque ele foi atingido na guerra, tal. E durante a investigação, o Gazit, ele tá atrás também do Saad, que é o quê? Que que é um cientista que ele conseguiu ver que tem um link com toda essa questão do não só do Pluto, do robô que tá atacando, mas também com relação a um grupo de cientistas que foram lá para ver se estavam produzindo armas de os robôs de destruição em massa na Pérsia, que é o grupo Bora, né? Então é tudo parte da investigação do Guest, né? E em Amsterdã, onde é a última pista que ele tem para esse site, é onde ele encontra esse robôzinho que ele tinha visto na Pérsia, o vendedor de flores. E é onde ele é morto, cara. Que é muito foda, véio, porque é uma surpresa. Que é realmente um choque, né? Um personagem que a gente não espera. E é a construção do suspense que o Urasawa faz muito bem, né? De você jogar momentos que você não espera que vai acontecer. E assim, construção do suspense, tudo bem. Construção do suspense você pode até fazer criar um suspense e não entregar. Mas o Urasawa aqui em Pluto, ele entrega muito bem as coisas. Entrega muito bem as surpresas, né? E te faz querer continuar lendo aquela história. E lembrando que isso já é uma parte, porque já tá no final do mangá, né? Já tá sendo conduzido pra você terminar. Mas quando você tá ali, você fala, pô, mas eu tô no sexto volume, tem dois volumes ainda. Como assim? Não pode ser. Legal que ele sempre vem trazendo novidades e você vai ficando agoniado e aquela coisa vai ficando viciante. Nesse meio tempo, que nem você mencionou, Vinícius, já tá perto do final. Só que aí, não vou dizer exatamente nessa parte que o Arthur tá falando, nesse meio tempo, nesse momento no mangá, você começa a ter aquela ideia do Dr. Tema e aquela ideia de criar um robô perfeito, absoluto, da inteligência artificial absoluta. Aí começa a falar que eles conseguiram criar um, mas eles assimilaram não sei quantas bilhões de personalidades humanas dentro do robô e ele não conseguia ligar porque ele não conseguia assimilar. Meu, então é umas coisas que você fica assim, caralho, que criação é essa? Que robô é esse? O que tá acontecendo? E ele vai sempre apresentando algumas coisas que vai te deixando cada vez mais preso à obra. E essa parte desse robô perfeito aí é muito foda. E como ela é carregada até o final, achei muito, muito bem feito. E até o momento o Gizit era o único sobrevivente, né? Até ali, acho que todos já tinham morrido. Não, o Epsilon tava vivo. O Epsilon tava vivo, porque ele só vai pro final da história. Mas até o Atom já tinha morrido, né? Chegou a ser dado como morto, né? E pro arco final, a gente tem o Atom se tornando esse robô perfeito, né? Que é isso muito. O Dr. Tema volta, tenta ressuscitar ele, faz a mesma coisa que ele tinha feito anteriormente. Só que o Atom acaba funcionando, vamos dizer assim, né? É, eles têm aquela questão de que pra tentar fazer funcionar, tem que meio que polarizar um sentimento só. Tem que pegar uma coisa e deixar overpower só aquela motivação ali. Eles colocam no ato. E tem a questão do chip do Gazit também. É, antes da parte final, eu acho o arco do Epsilon também, eu acho um arco muito legal, cara. Que é toda aquela questão dele não querer lutar, mas no final ter que lutar também. É nessa parte que você descobre, que você vê a verdadeira face do Pluto, né? Do robô Pluto. É, verdade. É onde você faz as descobertas com relação à bula, né? Que ele que tá por trás de todos os planos, né? E eu acho da hora nessa parte que é o guarda-costas do Epsilon, sabe? Que é um robô que é destinado pra ser o guarda-costas, mas mesmo assim ele ajuda na batalha. Eu acho muito legal também. E legal dessa parte que você mencionou. Corrigindo só, o Epsilon é o único que sobrou, né? Numa parte, né? Chega no sétimo volume, ele é o único robô que sobrou. Por isso que ele... Muito por isso que ele acaba tendo que entrar na batalha de qualquer jeito. E mais impressionante ainda, seguindo o que o Ayrton mencionou, é que você conhece o Pluto, você tem muita coisa acontecendo, você tem o combate. Aí quando você pensa que não vai ser apresentado mais nada, que já tá tudo certo, é aquilo ali, me vem embora. Como uma coisa mesmo, tipo, não só como um grupo, vem a entidade, a máquina suprema, o verdadeiro perigo por detrás de tudo, que é a entidade Bora, é a máquina lá, o robô supremo, que seja. Aí você fala, caralho, quem é esse cara? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu, é muito foda. E o que eu acho legal também, aí entrando já pro arco final, após o porque o que acontece, o Dr. Tema, ele volta e fala assim, não, vou tentar reviver o Atom, né? Ele quer usar aquele conceito da inteligência artificial suprema lá, e ele fala que pra isso ele tem que inserir sentimentos na ideia do pra ele, pro robô poder processar melhor, né? E ele acha isso no chip do Geist, que é o ódio, né? E o que eu acho muito interessante é o arco final do Atom, que ele vai passando nos lugares dos outros robôs pra meio que concluir a história dele, sabe? Também fechar o arco dos outros robôs, principalmente do Geist, pra mesmo não tendo alma, deixar a alma do Guest meio que livre, sabe? Eu acho um conceito muito legal. E é bem legal dar ao Atom, que é o protagonista da história original, né? Essa característica de trazer ele mais como o personagem que a gente tá acostumado, o super robô, o Astro Boy. E ele é o personagem que vai ser responsável por encerrar a história e ser o personagem principal ali pra frente, né? E é bem legal trazer isso também pro final da história. Nessa parte que o Arthur mencionou, tem uma sacada que eu acho muito legal também. É que eles brincam com aquela ideia de que um robô, uma máquina, não pode mentir. Aí você tem todo o momento ali do Atom falando com a mulher do Gezit e ele passa umas informações, ela pergunta as coisas, ele mente, ela sabe que ele mentiu. É muito legal essa parte. E você vê a proximidade de um ser humano que ele tá, quanto ele é avançado, que ele é uma máquina, mas ele conseguiu mentir por um bem maior, pra não dar mais tristeza pra ela, que seja. Mas é muito bem feita essa sacada, essa ideia que eles trazem. E o que vocês entenderam da parte final? Realmente, as últimas páginas do mangá, que é o ursinho, que a gente não comentou, mas o ursinho é a inteligência artificial que tá por trás do presidente dos Estados Unidos, da Traça. O que vocês entenderam aquele final do Brawl 1589 chegando lá pra resolver a parada? É, o Brawl, ele se livrou do maior tormento, né? Ele só ficava vivo por conta daquela lança que foi colocada nele lá. Ele fala isso mais cedo. Sim. Então, funcionou meio como se fosse um sacrifício, que ele atira a lança pra cima daquele urso maldito. É, porque a parte do Pluto mesmo, toda a relação dele do Abula e tal, é resolvida pelo Atom, né? E pelo próprio sacrifício do Pluto, né? E a parte do Brawl no final é meio que pra isso, pra mostrar que, tipo, ele também teve o fechamento dele, sabe? É, pô, eu tô cansado de ficar vivo e vou acabar pelo menos com o mal maior aqui, né? Mas vocês ficaram na expectativa de que relacionassem diretamente aquela inteligência artificial com a história que tá sendo contada? Porque uma história é a do Abula, é a do Pluto, que é resolvida, e essa é meio que um controle que o cara tem sobre a narrativa toda que aconteceu ali na guerra, mas que não tem uma relação direta com essa história que é contada. Logicamente, essa história só aconteceu porque a guerra aconteceu. Mas vocês ficaram esperando uma conexão direta, ou então que aquele ursinho tivesse alguma coisa a ver com os acontecimentos da história mesmo que a gente tá acompanhando? É, porque não teve, porque o Guest não conseguiu concluir a investigação dele, né, cara? A investigação dele foi concluída na parte do Pluto, e a parte do ursinho é um negócio maior ainda do que toda... Sim. Do que essa investigação, sabe? Ela é só o... Ela é a força maior do sistema lá, que ele não ia conseguir chegar, sabe? Fica faltando, realmente, você fica com uma sensação tipo, pô, mano, pelo menos o Atom devia chegar lá e destruir tudo, alguma coisa assim, né? Mas você sabe que não é assim que funciona, né? O que traz mais ainda é o nosso realismo atual, né? Você pode tentar resolver uma situação, mas que nem, vamos fazer uma comparação com a política brasileira, né? Você pode resolver lá embaixo, sabe que o problema lá em cima é bem maior. Cara, olha, bem maior. Nem os roteiristas de House of Cards acreditam no que é que tá acontecendo aqui. Não. Eles já não acreditavam no governo passado, agora então, puta que pariu, acho que deve ter se enterrado, porque não é possível, cara. O buraco é muito mais embaixo. Mas, enfim, eu acho que é isso, né, galera? Por mim, eu acho que é isso, não tem mais o que falar. Né, falamos dos personagens, falamos da história com os personagens, e, acredite, fica muito como uma recomendação, mesmo a gente dando spoilers do final, então de algumas tramas, é um mangá que a gente não contou 50% do que acontece. Eu acredito que a gente não chegou nisso. Porque é um mangá muito interessante de acompanhar todas as histórias do Urasawa, mas o Pluto, se você quiser começar pelo mangá, comece pelo Pluto, que é uma história mais rápida, são 65 capítulos, 8 volumes, então dá pra você ler mais rápido, e, cara, é muito difícil você não gostar. Eu acho que se você procura um mangá de qualidade, de roteiro, de ilustração e de como contar uma história bem, e você quer conhecer o Naoki Urasawa, porque que ele é um dos mangakas mais famosos da atualidade, lê Pluto sem medo, que acho que vale a pena. Ou então, se você tiver dinheiro, né, compra o mangá, né, que a Panini relançou o mangá agora não há muito tempo, em 8 volumes, tá bonitinho o mangá. A Panini não patrocina a gente, mas eu recomendo a compra, porque é muito legal, a qualidade do mangá tá muito boa. Eu pois tenho é, a coleção. Eu queria pra ler, eu tive que dar meus pulos aí. Pegar emprestado. Né? É, pegar umas com... Eu pensei que você falou, eu tive que dar meu rim. Não, meu rim não, porque eu bebo cerveja e eu preciso dele. Mas tive que dar meus pulos e pegar algumas obras de arte como Concerto com C, e na página seguinte tá Concerto com S. Então... Vixe, a Panini não chegou nesse nível, garanto. Mas tá bom, né? É o que tinha. Mas vale muito como recomendação demais esse mangá que a gente comentou aqui no Nerd Patriarca. Mas lembrando, ouvinte do Nerd Patriarca, está rolando no site e em todos os